Nationalities, nacionalidades. O americano, a americana, American. O brasileiro, a brasileira, Brazilian. O mexicano, a mexicana. O francês, a francesa, French. O inglês, a inglesa, English. O português, a portuguesa, Portuguese. O espanhol, a espanhola, Spanish ou Spaniard. O canadense, a canadense, Canadian. O alemão, a alemã, German.